paixão. Tem razão quem fala com a voz do coração, considerando a gente como fruto de algo maior, maior do que tudo. A gente começa então a entender que não, que não, que não seria um absurdo coincidências e paixões de repente acontecerem. Coincidências e paixões, coincidências e paixões de repente acontecerem. Coincidências e paixões, tem razão, tem paixão. Tem razão que fala com a voz do coração. Tem razão que tem paixão. Tem razão que fala com a voz do coração. Considerando a gente como fruto de algo maior, maior do que tudo. A gente começa então a entender que não, que não, que não seria um absurdo coincidências e paixões de repente acontecerem. Coincidências e paixões. Coincidências e paixões de repente acontecerem. Coincidências e paixões. O destino pode mudar como o vento. Nada é tão planejado assim, certo, inatingível, como eles parecem dizer. O destino pode mudar como o vento. Nada é tão planejado assim, certo, inatingível, como eles parecem dizer. Coincidências e paixões de repente acontecerem. Coincidências e paixões. O destino pode mudar como o vento. Nada é tão planejado assim, certo, inatingível, como eles parecem dizer. O destino pode mudar como o vento. Nada é tão planejado assim, certo, inatingível, como eles parecem dizer. Bobby Marley.